Era aprovado com 5, 14 do mundo meia, decolada 10, curva direita. Saída da El, meia, da Brit. 5, 4, 5, 2, 4, 2, 0, 8, controle após decolagem. 8, 9, 7, chegou. 1, 8, 9, 7, correto, repórter, vamos para puxa. Depois da lá. De Charlie Yankee, Sammy Torre, 1, 8, 9, 5. Papa Romeu, Mike Charlie Yankee, vai passar a rotatória, visual 47. Meu Mike Charlie Yankee, senhor? Sinal 62, 1, 1, decolado aos 3-2, controle do 0, decimal 8. 208, Sinal 2, 1. Confirma pra torre? O Mike Charlie Yankee tá, já passou a rotatória aqui na proa da 17, para pouso. Mike Charlie Yankee, vento 140 graus, 089, autorizado pouso. Estimativa, autorizado pouso na 17, Mike Charlie Yankee. O voo 904, estimado decolagem 2 minutos, era né? O voo mesmo, rota e mesmo. Sem problema, aguardando, voo 904. 04, para puxar bem pressionado. Francisco 017, aguarde para puxar. Yankee Delta Charlie, confirme e matricula. Papa Tango e Yankee Delta Charlie. Sim. O 904, vento 140 graus, 109, autorizado a colapso de lugar. Recebendo lá, está no zero, bora para cá. Yankee Delta Charlie, Sammy Torre, 1895. Charlie, obrigado. Charlie Yankee, solo aos 3,6, corre parte da data de frequência. Torre Salvador, é o Papateu Yankee Delta Charlie, bom dia. Bom Salvador, bom dia, bom dia. Bom, 7,5, prossiga. Yankee da autorização para a Brasil. Bom, 7-5, autorizado para Brasília, via Pezulu 1-7, e o de voo 360, decola da 1-0, com curva pela direita, saída Arbor, transição Elefa, transponder 5-4-6-7, controle 1-2-0-8. 2-0-8, obrigado. Da Brasília, decola na Arbor, da 1-0, com curva direita, transição Elefa, transponder 5-4-6-7, controle 1-2-0-8. Gol no 7 no 5, atendimento correto, reparte pronto para puxa. Quatro contatos radastro da para o nível 360, vai Leda. E 360 direto Leda, bom dia. 642, autorizado táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, de motor 1 no 8, sinal 95, ajuste no 020. Índia Alfa, ponto de espera, 125, no 020, vou no 642, bom dia. Vamos lá, 3597, tem uma 3597. Então, 3597, após o início do táxi do Gol, cobertura da Varing, está autorizado, puxa. Pois, iniciando na pista Varing. Está em atualizado o posto também, 3259, para 2000 pés, livre LS, porte estabilizado. Autorizado. Bom dia, autorizado além, ainda colapso no zero, vento 130 graus e no 09. Na 62-11, Sami Centro Recife, 1251, na Alterne, 1-3-3-2-5. 1-2-5-1-3-3-2-5, Xené 62. Charlie, vento 130 graus, 109, autorizado de posto. Charlie. 6 minutos para o posto. Aguardando. Ponto solo controlado, em Eco Delta Charlie. Bate zero, está. No 7, autorizado táxi via Índia, Alfa, está ponto de espera, no ponto de espera, chame torre 1, no 8, decimal 95, ajuste no 020. Índia, Alfa, no ponto de espera, chama torre 295, está na reportagem. Táxi via Índia Alfa, tá ponto de espera, no ponto de espera, chama o Torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 021. Para 39, gol no dentro. No 7, no 5, após passagem no tráfego da companhia, sua retaguarda está autorizada, puxa. Após o tráfego da companhia, passando na retaguarda, está autorizado o puxa, gol no 7, no 5. Passou, está autorizado no 7, ponte espera, dá uma zero, pronto. Está 35 no 7, autorizado a linha decolada, pista 1-0, vento 1-5-0, grau 08. Autorizado a linha decolada 1-0, está 35. Delta Charlie na escuta. Oi? Tá 3859, confirme? Tente completo sinal Sami Torre 1895. Obrigado, bom domingo, 3859. Obrigado, igualmente. Recife Gol no 804. Gol 1804, chame centro Recife, 1251, alterne 13325. 251, 3325, bom dia. Bom dia. 207, bom dia, bom dia, bom dia. Colo 1897 na ponte 3 para o puxo 7, acionamento. Colo 1897, aguarde para puxo. Na escuta, aguarde para 1897. Já tive posto no 03, 3597, decolado 245, controle 120, decimal 8. Controle 208, está 3597. Pelo menos 07, após 09, na final ali mantém, cabeceiro 0. Controle, o TAM 3597, cruzando 1500 pés, Árvore Elefra. Bom dia, TAM 3597, contato radar, só para o nível 380, sair da Árvore. Nível 380, sair da Árvore, TAM 3597. TAM 3597 solicita voar Arbor. Autorizado, TAM 3597. Voando Arbor, TAM 3597. Táxi, seu voo 197, ano 571, a bordo, 1351, Campinas. América Mine 0, Sandflag Level 050, Amon Arrival. 050. Faz level 050, marca 980. Se pela Alfa, eu posso ser Juliette. Alfa, pode ser Juliette, fica mais. 187. PM 12545. Livre acionar, repartição para táxi. Autorizado, em para a taxa, 297. Integrado, bom dia. Bom dia. 5 ali mantém, esperando o taxa. Ali mantém, no taxa. Voo 907, decola 249, controle 120, décima 8. 208, 9607, obrigado, bom dia. Olha, Salvador, bom dia, Voo 9607. Bom dia, Voo 9607, contato radar, se dá para o nível 360, voa Leda. 360, voa Leda, o 9607. Tanto 359, tentando ingresso na Juliette, gate 09. Décimo 5, vento 150 graus, 089, autorizado a colapso no zero. Pronto para o táxi, Voo 897, 172 ao Faro, do Campinas, 3A. Voo 1897, 3A, táxi via Índia, Alfa, do ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 021. Índia, Alfa, ponto de espera dessa torre 2895, agora às 20h01 na noite, na 7. Bom dia, Gol 975, contato radar, está para o nível 360, saída Argo. 360, Argo. 0140. Não compreendeu nada aí, está bem baixinho, 897. Autorizado a linha decolar, pista no 0, Gol 897, feito 140 graus, 119. Autorizado a decolar, pista no 0, Gol 897. American 980, thank you, 2000 feet, 22101, clear the last final report status. Passou bom dia, Gol 897, cruzando 1500 pés. Bom dia, Gol 897, contato radar, suba para o nível 360, Goi Leda. Direto Leda, subindo a nível 360, Gol 897. Gol 1607, caminho Centro Recife, 1251, Nauterne 13325. 251-3325, Gol 1607. Obrigado, bom dia. Bom dia. 17-15, SAMI Centro Recife, 1228, Alterne, 1260. 228-260, ataque, suporte para ingresso, Papatango, Mike de Lima. Mike de Lima autorizado ali, a cabeceira no 7, reporte pronto. American 980 established on 10 final. American 980, complete final, contact tower 118.95. 18.95, bom dia, American 980. Bom dia. American 980 coming up on the out of marker 10, bom dia. American 980, good morning, Q1 8102, report, land get down and locked. Ok. 1897, SAMI Centro Recife, 1251, Alterne, 1332.